vaidade orgulhosa, ambiciosa também. Estamos num mundo civilizado, vamos ser civilizados também. Ei, lai, lai, ei, te dei a mulher. Ei, lai, lai, ei, sim, direto, bem. Nós somos iguais aos animais. Nós somos iguais aos animais. Humanidade orgulhosa, ambiciosa também. Estamos num mundo civilizado. Vamos ser civilizados também. Não entendo essas críticas das músicas universal. Cada um com sua poesia, tentando tomar o poder. Vamos deixar de lado esta máquina doida que é a TV. Ah, um lá, um lá, yeah. Um dinheiro lá na quinta. Compreendemos homens, humanidade orgulhosa, ambiciosa também. Estamos num mundo civilizado, vamos ser civilizados também. Não entendo essas críticas das músicas universal, cada um com seu gosto. Cada um ouve o que quer, cada um com seu gosto. Canta o que gosta, toca o que quer. Música não tem fronteira, cada um com sua poesia. Música é pátria do universo. Música é pátria do universo. Chá, chá, chá, chá, forró, forró, samba, sambô. Quero é ver se o povo se acabar lá no fum, fum, fum. Nós somos todos iguais aos animais. Humanidade orgulhosa, ambiciosa. Estamos num mundo civilizado, vamos ser civilizados também. Não entendo essas críticas das músicas universal. Cada um com seu gosto, ouve o que quer, canta o que gosta. Música não tem fronteira, vamos cantar as músicas universal. Vamos cantar pra valer, cada um com seu gosto, ouve o que quer, canta o que quer. Música não tem fronteira, música que é pátria dos países universal. Rock, mambo, forró, forró, rock, galô. Ah, eu não aguentei mais, dá um tempo aí.